vestidinho. Já imaginei a gente no lugar de um sol de medida, com uma mini cópia sua e outra minha. No jardim de amor, pra gente